This is Babu Kaulillahi Ta'ala Yazununa Billahi Ghair al Haq, Zan al Jahiliya Yakuluna Hallana min al Amru min Shay, Kul in al Amra Kullahu Lillah. Disse Rahimahullah, capítulo sobre a palavra de Allah Subhanahu wa Ta'ala Yazununa Billahi Ghair al Haq, Zan al Jahiliya. Yani, capítulo sobre a palavra de Allah Subhanahu wa Ta'ala, onde ele diz: pensam sobre Allah o que não é verdade, que é o pensamento yani, de Jahiliya. Pensamento de Jahiliya, yani, antes do Islam. Yaquluna hal lana min al-amr min shay. Eles dizem: não teremos ajuda ou vitória alguma. Kul inna al-amra kullahu lillah. Diga, ó Muhammad, que a ordem e o decreto pertencem somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Tay. Por que o Sheikh rahimahullah mencionou este capítulo no Kitab Tawheed? Ele rahimahullah mencionou este capítulo para chamar a atenção sobre a importância de husnu dhannu billah. Yani, sobre a importância de pensar bem sobre Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta. Devemos sempre ter um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele decreta. E pelo contrário, também este capítulo vem para alertar aqueles que têm maus pensamentos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta, que eles, por exemplo, não gostam ou não estão satisfeitos com isso. Portanto, o Sheikh Rahimahullah quer dizer que esse mau pensamento que você tem devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala é algo que contraria a realidade do Tawhid. É algo que contraria a realidade do Tawhid. Como vimos no capítulo anterior, ontem, sobre a importância do muçulmano se submeter ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que vimos o capítulo sobre a proibição da pessoa dizer: se não fosse tal e tal coisa, então tal e tal coisa teria acontecido ou não teria acontecido, coisa dessa natureza. Portanto, o muçulmano se submete ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala completamente, e essa submissão ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala também faz parte do tawhid. Faz parte, é um dos componentes do Tawhid. Portanto, aqui o Sheikh Rahimahullah mencionou este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve a situação dos munafiqin, a situação dos hipócritas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah descreveu a ele dizendo: yadhununa billahi ghayra al-haq dhanna al-jahiliya. Yani, eles têm um mau pensamento sobre Allah subhanahu wa ta'ala, yani, tem incertezas sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, que é coisa do tempo de Jahiliya, é pensamento do tempo de Jahiliya. Jahiliya, yani, qabla al-Islam. A Jahiliya é o tempo que precedeu o Islam. E uma chamada de atenção é que depois da chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não existe Jahiliya. Yani, muitas pessoas, yani, por ignorância, começam, quando querem descrever a sua situação antes do istiqama, a sua situação antes de praticar a religião, dizem: oh, recorda no tempo de Jahiliya a gente fazia tal e tal coisa. Não existe Jahiliya no Islam. Depois de chegar o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Islam tapou o Jahiliya. Não existe Jahiliya. Yani, que pode existir, yani, alguns aspectos que a pessoa possa ter que se assemelham a coisas do tempo de Jahiliya, mas o Jahiliya em si não existe depois do Islam. E alguns dentre os Ahl al-Ahwa, como o caso de Sayyid Qutb, fez takfir de toda a nação muçulmana, descrevendo a nação muçulmana como a nação do tempo de Jahiliya. Tá? Yani, a situação dos muçulmanos ele descreveu como sendo estando no tempo de Jahiliya. E isso é considerado de takfir, pois a Jahiliya quer dizer qabla al-Islam, antes do Islam. E o que existia antes do Islam? Kufru, E esse termo jahiliya sempre é usado, é usado, quando se trata de crítica, de escrever algo que não faz parte do Islã. Portanto, devemos ter bastante atenção e não usarmos isso para descrever a nossa situação. Assalamu alaihi wasalam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, aqui nesse versículo, fala a situação dos munafiqun, aqueles que eram hipócritas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, nas batalhas, como o caso da batalha de Uhud, que os muçulmanos, a batalha ocorreu, de uma forma inesperada. Os muçulmanos pensavam que teriam a vitória completa desde o início da batalha até o fim, mas Allah subhanahu wa ta'ala virou o rumo da batalha. Depois dos muçulmanos estarem a ganhar a batalha, Allah subhanahu wa ta'ala virou o rumo da batalha e os muçulmanos tiveram algumas baixas. Tanto os munafiqun começaram a pensar de que isso seria, de que Allah subhanahu wa ta'ala não iria de ajudar ou de auxiliar os muçulmanos. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ Eles dizem, será que teremos ajuda ou vitória alguma? قل إن الأمر كله لله. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam para dizer a eles de que o decreto e a ordem, tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que esse vosso mau pensamento de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai ajudar os crentes, é um pensamento do tempo de Jahiliya. É um pensamento do tempo de Jahiliya. Para aqueles que não acreditam no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que eram os Ahlul Jahiliya. Tanto o Sheikh Rahimahullah, com este versículo, quer nos ensinar de que aquele que tem maus pensamentos sobre Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele decreta, chegando ao ponto de pensar de que a falsidade vai prevalecer, acima da verdade, e vai continuar isso por muito tempo, então essa pessoa tem pensamentos do tempo de Jahiliya, quer dizer que não tem uma fé completa no que diz respeito ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, prometeu vitória aos crentes. Isso não quer dizer que a vitória é constante no Ummah, na nação muçulmana. A vitória não é algo que é constante. Quer dizer que chegará tempo em que haverá baixas, mas não existirá nenhum tempo em que a verdade será completamente subjugada à falsidade. Quer dizer que Ahlul Batil, as pessoas da falsidade, em alguns tempos podem estar em cima do povo da verdade, mas isso não é constante, não é permanente. É um tempo que chega e vai. E não só. Os muçulmanos não são derrotados completamente. É um dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, como vimos nas aulas anteriores, de que Allah subhanahu wa ta'ala respondeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam o dua que ele fez de não permitir que os inimigos do Islã dominem os muçulmanos completamente. Quer dizer que uma parte do mundo pode ser que os kufar dominem os muçulmanos, mas outra parte do mundo os muçulmanos não serão dominados. Quer dizer que não existirá tempo em que os muçulmanos todos no mundo serão derrotados completamente. Serão derrotados completamente. Isso, se a gente voltar para a história islâmica, iremos de ver que, até mesmo, por exemplo, quando a gente voltar para nos anos 600 e 700 de Hijra, que foram anos difíceis para os muçulmanos, devido a derrota dos Banu Abbas, o declínio do Khilafa, do Califado de Banu Abbas, na mão dos Maghol, os muçulmanos em outras partes do mundo continuaram com o seu domínio. Os muçulmanos em Andalus, quando Bagdade foi derrotado pelos Mogol, que era a capital, Bagdade era a capital do califado de Banu Abbas, quando foram derrotados pelos Mogol, os muçulmanos no Egito ainda estavam sob o domínio dos muçulmanos. Os muçulmanos, na zona que atual chamam de Marrocos, Algéria também e Tunísia, que é Al-Maghrib, estavam sob o domínio dos muçulmanos. Portanto, não houve tempo em que os muçulmanos no mundo foram derrotados completamente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, devido ao seu decreto e ao seu hikmah, pode ser aquele decreto que os muçulmanos em algumas partes do mundo sofram baixas e opressão, mas isso não é constante. Quer dizer que os muçulmanos não vão ser oprimidos de forma constante. Quer dizer que pode ser que a opressão chega um determinado tempo, e essa opressão é devido aos próprios muçulmanos, devido à fraqueza dos próprios muçulmanos, devido à fraqueza do seu imã. Allah subhanahu wa ta'ala castiga eles com kufar sobre eles. Portanto, ninguém pode pensar de que Allah subhanahu wa ta'ala não irá dar vitória aos muçulmanos nunca. E até quando você volta para Bidaya wa Nihaya, quando os Mogol vieram e derrubaram a Bagdade, e a história é bastante triste. E até como disse Imam Ibn Kathir, rahimahullah, disse: se não fosse a necessidade de registrar a história, eu não ia falar sobre o acontecimento, sobre o Sukut de Bagdad, sobre a derrota que os muçulmanos tiveram em Bagdad com o declínio do Khilafah. E aquele que lê a história sabe, o que os muçulmanos passaram, a forma como também os Mogol, o que eles faziam aos muçulmanos, tudo isso, são coisas que não convém também mencionar agora, senão o tempo também irá de passar nisso, mas é importante o muçulmano voltar à história. O que nos importa aqui é que os muçulmanos, por exemplo, o Ali, o governante do Egito, depois, quando os muçulmanos ouviram da perca de Bagdad, o Sukut de Bagdad, a derrota que os muçulmanos sofreram, muitos muçulmanos acreditavam de que não há como derrubar os Mogol. Não há como derrubar os Mogol. Todos os muçulmanos, ficavam com essa tiveram essa ideia de que os Mogol então vieram para esmagar os muçulmanos. Não há força muçulmana que é capaz de derrotar a eles. Mas veja a história de o que aconteceu, com o Ali de Misr, do Egito, que ele preparou um exército e foi combater com os Mogol e derrubou os Mogol. Depois, os muçulmanos, quando viram isso, começaram a se juntar no exército dele. Portanto, o que nos importa aqui é essa lição de que não há derrota completa aos muçulmanos, e também o muçulmano não pode acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de rebaixar os muçulmanos constantemente e não terão vitória alguma. E não terão vitória alguma. Portanto, este versículo que o Sheikh Rahimahullah mencionou tem grandes lições. Dentre elas é que Allah subhanahu wa ta'ala tem hikmah, tem prudência naquilo que ele decreta. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala pode decretar derrota aos muçulmanos, mas devido ao hikmah, existe algo por detrás dessa derrota. Essa derrota não foi algo sudfa, não foi algo repentino que aconteceu sem nenhum motivo. Allah subhanahu wa ta'ala, o seu decreto é acompanhado por conhecimento e hikmah e prudência. E também, Este versículo mostra-nos de que é obrigatório aos muçulmanos estarem sempre confiantes nas promessas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prometeu vitória, mas a vitória tem asbab. Yani, para você alcançar essa vitória, você tem que fazer yani, algo. Não é você ficar sentado a pensar de que a espada vai combater o inimigo enquanto você está sentado, porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu vitória. E também aqui a gente pode ter uma lição que é Ahlil Ahwa, Ahlil Batil, as pessoas da falsidade, os inimigos da Sunna, também nunca irão de derrubar o povo da Sunna. Por mais que em algum tempo haja yani, dificuldade, eles são capazes, eles têm autoridade, mas isso não vai permanecer yani, ao longo de todos os tempos. Quer dizer que ele pode ter, hoje pode ser yani, um dirigente, mas amanhã ser um indivíduo insignificante. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, yani, não deixará de existir um grupo na minha nação firme sobre a verdade. لا يضرهم من خذلهم, yani, e não serão prejudicados por aqueles que se opõem a eles. Portanto, a pessoa que quer se apegar ao caminho dos Ahlis Sunna, então deve saber que não é um caminho que, yani, repleto de, yani, não é um jardim cheio de frutos em que a pessoa não faz nenhum esforço. Existe esforço. Ao longo da história você vai ver que ulama, alguns foram mortos, mas a sunna permaneceu. A sunna permaneceu. Portanto, o al-qadiya leisa laka. Yani, algumas pessoas pensam que quando sofrem perseguições e coisas dessa natureza, isso é algo. Yani, eles preocupam-se consigo mesmo, não se preocupam com aquilo que eles carregam, que é a sunna. Não se preocupam com aquilo que eles carregam, que é a sunna. Eles pensam que estão a ser perseguidos por ele ser fulano, fulano, filho de fulano. Portanto, veja a história dos ulama, aqueles que passaram dificuldades. Você encontrará bastante lições. Bem, o Sheikh mais à frente disse, rahimahullah, وَقَوْلِهِ أَظَنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Allah subhanahu wa ta'ala, falando ainda sobre os munafiqun, disse, aqueles que têm certeza sobre Allah subhanahu wa ta'ala, como o pensamento. Aqueles que têm certeza sobre Allah subhanahu wa ta'ala, como o pensamento. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala fala dos munafiqun que eles têm certeza sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta. Quando eles veem uma baixa yani, no seio dos muçulmanos, começam a ter incertezas. Será que Allah subhanahu wa ta'ala vai auxiliar ou não aos muçulmanos? E isso também yani, acontece com du'afa nufus, as pessoas que têm yani, fraqueza no seu imã. Quando vêm eventos em que os muçulmanos yani, são derrotados e coisas dessa natureza, começam a ter dúvidas. Será que chegará dia que Allah vai nos... A gente vive há não sei há quantos anos, por exemplo, os muçulmanos na Palestina, não sei aonde, estão sendo oprimidos já faz mais de 40 anos e coisas dessa natureza. Será que Allah vai ajudar? Portanto, esse é o pensamento de Ahl Nifaq, pensamento dos hipócritas. E Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os hipócritas com essas características. Portanto, o monoteísta não perde esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. E a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala pode demorar. Pode demorar tanto. Você pode... Você vem, morreu, vem teus descendentes morreu. E a ajuda vem depois de duas ou três gerações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala tem um hikma. Como disse, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala está ligado à sua prudência subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, convém ao monoteísta de se submeter ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e ter um bom pensamento daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta. Acreditar de que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, senão porque é algo que é bom. Por mais que a gente não veja aparentemente esse lado bom, mas a gente deve saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não decretou isso, senão devido ao bem que essa coisa carrega consigo, por mais que não seja aparente às pessoas. O Sheikh Rahimahullah terminou este capítulo com palavras bonitas de Imam Ibn al-Qayyim Rahimahullah. Vamos ver algumas dessas palavras. Disse: قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسرت هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. يعني ele mencionou a palavra de Imam Ibn al-Qayyim sobre o primeiro versículo que a gente viu. Imam Ibn al-Qayyim رحمه الله disse de que esse versículo foi interpretado de que esse mau pensamento que tinham, yani os munafiqun, sobre Allah subhanahu wa ta'ala, era de que ele subhanahu wa ta'ala não ajudaria o seu mensageiro, wa anna amrahu sayadmahillu wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Eles pensavam de que aquilo que aconteceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos na batalha de Uhud não é coisa de decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pensavam de que esse era o fim, por exemplo, dos muçulmanos, era o fim do Islam. وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. Eles pensavam de que isso não é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e não é prudência de Allah subhanahu wa ta'ala. Pensavam de que as baixas que os muçulmanos tiveram não é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول الله وأن يظهره على دين كله. يعني eles pensavam de que pronto, chegou o fim do Islam, de que Allah subhanahu wa ta'ala não tem hikma, não tem prudência no seu decreto. E pensavam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não iria te prevalecer sobre outras religiões. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يعني اللي رحمه الله disse que esse é o mau pensamento que os kuffar e os munafiqun tinham, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. يعني por que que isso foi considerado de mau pensamento? Porque é algo que não convém a Allah subhanahu wa ta'ala. Não convém você yani, pensar isso sobre Allah subhanahu wa ta'ala, de que ele não irá de ajudar a sua religião, não irá de ajudar yani, os muçulmanos. Portanto, esse é um pensamento que não convém você ter sobre Allah subhanahu wa ta'ala. E ele subhanahu wa ta'ala não falha aquilo que ele prometeu. Ele prometeu vitória subhanahu wa ta'ala, tanto é algo que irá de acontecer. É algo que irá de acontecer, pois ele subhanahu wa ta'ala não, yani, não contraria aquilo que ele prometeu. Diz Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mais para frente: فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَمِرَّ يَدْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقِّ. Yani, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disse: aquele que pensa que a falsidade irá de subjugar a verdade por muito tempo e irá de permanecer dessa forma, yani, aquele que pensa que a falsidade irá de permanecer acima da verdade e isso será, por exemplo, o fim da verdade. وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ. E ele rejeita de que isso é parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligha yastahiqu alayha alhamd. Yani, aquele que pensa de que aquilo que Allah decretou de baixa ou de opressão que pode ocorrer aos muçulmanos e ao Islam, aquele que pensa de que isso não tem hikma, não tem nenhuma prudência. Yani, algumas pessoas pensam de que a opressão que os muçulmanos sofrem no mundo, ou o Islam sofre, os ataques que os muçulmanos sofrem pelos não muçulmanos, pensam de que isso não tem hikma, não tem prudência. Eles começam a pensar, onde é que está a prudência? Alguém sofrer. Pensam que o sofrimento é algo que não tem prudência por detrás disso. Quer dizer que não é algo que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser elogiado por fazer isso. بل زعم أن ذلك لمشيئته مجردة. ele pensa de que isso Allah subhanahu wa ta'ala fez isso só por fazer. Subhanallah. Como é que você vai acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente quis que os muçulmanos fossem derrotados ou castigados ou oprimidos sem nenhum motivo? Não tem nenhum benefício nisso. Allah subhanahu wa ta'ala só fez as pessoas serem castigadas como se diz, em vão. Nasallallahu alaihi wa sallam. E ele disse mais para frente, rahimahullah, mencionando a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat Sadi, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Esse é o pensamento daqueles que descreram. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Veja essas palavras de Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, e nós devemos analisar. Devemos fazer um julgamento a nós próprios. Nem sempre a gente vai estar no caminho correto e vamos estar sempre a percorrer como deve ser. Por vezes a gente pode cometer erros ao percorrer nesse caminho correto. Ele disse essas palavras, Rahimahullah, disse: وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ. Disse, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, têm maus pensamentos sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou neles. Têm mau pensamento. Às vezes, a pessoa quer alcançar, por exemplo, emprego. Esse é um exemplo. E no caminho, no processo disso, aconteceu tal e tal coisa, ou um indivíduo que ele... que tem problema com ele, se interferiu e fez com que ele inicialmente não alcançasse aquilo que ele queria. Muitas pessoas começam a ter mau pensamento: ah, isso aí deve ser Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de mim, Allah subhanahu wa ta'ala não quer que eu tenha esse risco. Começa a ter esses maus pensamentos sobre Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah disse que muitas pessoas têm esse mau pensamento sobre Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele decreta, na vida dessas pessoas. وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ. Veja aqui essas palavras. Disse, rahimahullah, وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ. Esta doença que é pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele decreta, são poucos que são salvos disso. São poucos que são salvos disso. وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهُ. Quem é que se salva dessa doença, que é pensar mal sobre Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que ele decreta? Quem é que se salva disso? É aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَسْمَاءَهُ, bem como conhece Allah subhanahu wa ta'ala, os seus nomes e atributos. وَمُوجَبُ حِكْمَتِهِ. Ele conhece também o hikma de Allah subhanahu wa ta'ala. Conhece de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributo que é Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo chamado Al-Hakim. O que quer dizer Al-Hakim? É aquele que coloca as coisas no seu devido lugar. Isso é, o hikma. Al-Ghaya Al-Mahmuda. Allah subhanahu wa ta'ala coloca cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Por mais que você aparentemente pense de que essa coisa não deveria estar no sítio X, deveria estar no sítio X, essa é a tua visão curta das coisas. Às vezes a gente vê as coisas com base numa visão literal. Uma mais uma é igual a dois, prontos. Se vier ao contrário, a gente não sabe resolver isso. temos uma única visão sobre um determinado assunto, ou a gente vê somente um ângulo nas coisas, enquanto tem vários outros ângulos. Portanto, a gente vai julgar com base só num ângulo que a gente conhece. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os seus atributos, é Al-Hakim, aquele que coloca as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Portanto, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala é conveniente. Aquilo que ele decreta subhanahu wa ta'ala é conveniente. Por mais que nos nossos olhos não faça tanto sentido. Não faça lá tanto sentido. A gente vê, por exemplo, a morte de pessoas. Alguns pensam de que não faz nenhum sentido. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala nos cria, depois vai nos tirar a vida? Existe hikma por detrás disso. Se as pessoas não morressem, vivessem milhões de anos, quantas pessoas existiriam aqui no mundo? Existiria espaço para alguém viver no mundo? Quando a gente olha para as gerações que existiram antes de nós, até nos dias de hoje, há milhões de anos, se todas essas pessoas estivessem vivas até agora, existiria vida nesse mundo? Esse é só um ângulo dessa visão. Existem vários outros hikma, existem várias outras coisas que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que a morte viesse a resolver. Portanto, existe hikma de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos sempre olhar as coisas e acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala tem uma razão que fez com que ele colocasse essa coisa da forma como a gente vê. Portanto, Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, fala de que esta doença, essa coisa de pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala, é algo que afeta muitos, ou a maioria das pessoas, excepto aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala. E quem é que conhece Allah subhanahu wa ta'ala? É aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala com o monoteísmo. Com o monoteísmo. O monoteísmo é que faz a pessoa conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais a pessoa estuda o monoteísmo, mais se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que conhece os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e seus significados, mais fica próximo de Allah subhanahu wa ta'ala e fica distante de cair nesse erro que é pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse rahimahullah, فليعتني اللبيب الناس لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن سوء. Ele disse, aquele que tem consciência, aquele que é labib, que tem consciência no lugar, ele, aquele que quer bem para si próprio, ele vai voltar a Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. Quer dizer que a gente comete esses erros. Isso não é algo que é algo do outro mundo. Muitos de nós, por mais que sejamos monoteístas, a gente cai neste erro. Então, a pessoa que tem consciência sabe de que deve voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala perdão por esse mau pensamento que possa ter ocorrido nele ao longo da sua vida ou ao longo de alguns acontecimentos que tenham passado na sua vida e ele pensou mal de Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Portanto, nós caímos nesses erros, daí que devemos voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir perdão a ele subhanahu wa ta'ala. E ele disse mais à frente, rahimahullah, وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ. Ele disse, rahimahullah, se você procurar nos muçulmanos, você encontrará pessoas, muitos que são, não se convencem com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que dizem, essa coisa deveria ser tal e tal, deveria ser tal e tal forma. Esse acontecimento não deveria ser assim, não deveria ter acontecido dessa forma. E entra naquilo que a gente viu na aula passada sobre Lau. Se a pessoa fizesse tal e tal coisa, então o resultado seria esse. Se eu tivesse feito teste, dessa forma, então o resultado seria dessa forma. Tá? Isso é opor-se àquilo que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele disse, se você vasculhar nas pessoas, você encontrará muitas pessoas com esse defeito, que é se opor ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que a pessoa se opõe ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando a pessoa não se conforma com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, e a pessoa acha que não, essa coisa deveria ser dessa forma, se eu fizesse algo diferente, então o resultado seria diferente. Portanto, isso é não se convencer com aquilo que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme no monoteísmo e que nos faça viver e morrer sobre o monoteísmo. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.